certo dia João Batista batizava os judeus. E foi quando de repente no Jordão apareceu um tão simples carpinteiro vindo lá de Nazaré. Vendo ele, o coração de João Batista encheu de fé. É que João já sabia que o homem que surgia não era homem comum, era Cristo, o Messias. Após o batizar, o céu revelou sua glória. O Espírito Santo desceu sobre ele ali. E Deus bradou: este é o meu filho em quem me comprazi. Mesmo sendo rei, não quis palácio. Foi morar aonde ninguém quer. Formado, a Felipe foi-se a indagar. Estás certo do que estás falando? Pode alguma coisa boa vir de lá? E então Felipe respondeu: nem é necessário te dizer. Ao invés de você questionar, vem ver. Ele anda sobre as águas, aquieta o mar e o vento, multiplica peixe e pão. Lá no meio do deserto, cego vê o coxo anda. Os leprosos são limpos, oprimidos são libertos. E os mortos ressuscitam. São tantos os milagres que ele está a fazer. E se tu ainda duvidas, então vem.